tinha, não sei qual fez, a ponte, Salvador Ponte Contra. They asked us to, in my more, two minutes, to follow the patrol, okay?

2070 para 220, Charlie, off 7-4. Salvador Buenas, azul 4207, perfurado passando meu pé. Azul 4207, para a número 2340, após 2310, Rio Grande do Sul, após Leda Morte Vazio. 7, para 2340, 2310, Rio Grande do Sul, Morte Vazio, 4207. Obrigado, ingresso, exclusivo, reporte pronto para decolagem. Vamos para o número 7, Salvador 109. Salvador 109, para o início, posso ir para passar o funcionamento do seu localizador. Vamos iniciar a radial 270 do VM, Salvador. Para a gente, para 2000 CEL, 2001, e qual foi o nome que apresentou no CEL, que é o marcador externo? Que apresentou no CEL, que é o marcador externo da temperatura aí, qual foi o nome que está 1-0 ou no CEL, por favor? Eu repouso na pista 1-0, ou 1-1-62. Isso. Eu pela esquerda. Aqui hoje você para no 1500 Charles Wilson 09, parcela 3. Livre com a chave, é meu braço de Sorocha, responde a para 2009. Presente final da 1-7, ajuste no 0 no 1, na guarda, atualização de pouso, pista 1-7. Para o departamento de esquerda para 0-1-5, o limite é a radial do Comandante Salvador. Ao 290-2 Salvador. Em Salvador, 1-0-1-1, deixa para 3.012 graus de Soroc. Para o 910, eu presento direto na capela. Para 2 de novembro. Faça as pernas vertical da Seasa com curva pela esquerda, uma espera curta, em 360 curta, após a interceptor no final da 17, no Bravo Twitter. Pernas sobre a Seasa, reportará a interceptor no final, no Bravo. November, acho que o ISP na escuta. Posso ligar? Confirme o modo on full charge, não recebo nenhum dos dois. Posso fazer esse teste de lançamento, tá passando o número 10. O número 10, tem condições de confirmar a distância da cabeceira? Aproximadamente 4 milhas. O Bravo India, 7 final da 17, aguarda instruções para pouso, reduza na medida do possível. Já confirmando o pátio de destino da Bata? Afirmativo, qual o vento? 090 graus, 179. 360 190, é a Vogue Tech, a intercepção que é requisita na 190. Ok, sujeito ao tráfego, bravo pelo Índia, para prosseguir para o 0 vai ter que manter o setor e aguardar sequenciamento, ok? Sim. Melhor escrito atualizado, só que é emitida a pistão no 0, vento 090 graus, 179. 0107, você já está a fazer um transfício na 0, está vendo aqui. Bravo Kilo Índia segue o sinal da 107, ingressa na corrigindo, ingressa perna do vento, pistão no 0, é forte para gerar base, o Bravo Kilo Índia. Esse foi, segue para perna do vento, 110, vai reforçar para base. Bravo Kilo Índia. O sol aos 49, direito ao 219, novembro às 3. Operação controle. Você não faz o domingo pelo giro? Agora a máquina vai estar em localização pelo direito para 060, do separador 2010. Ajuste no 09. Já na final da 10, Bravo. Na presença cruzada já na base, o que o Bravo Kilo Índia? Virando base para a final da 10, Bravo Kilo Índia. Golf to Golf, eu fiz o texto com o meu avião, texto para passo. Cancelado 5-0, prossegue liberando o eixo de aproximação pistão 0 com curva esquerda, forte para a sua direita, pistão 1-7, o Bravo Vitor Oeste. Você está liberando com curva esquerda, reporta a base para a final da 1-7. Bravo, 0 graus, 27 nós. Autorizado, toque remetida na 190, Bravo, Kilo Índia. Kilo, Kilo, Cross, Runway 17, via Quebec, Mike, on Texas Lima, take position, calm ground, 21, decimal 9. Se a Eco Fox autorizar o ataque, você põe as pontas de espera da Oscar. Calma, Vitor Oscar, tráfego avistado, vento de 080 graus, 15 nós, autorizar o pouso pistão 7. já vai direto pro posto seguro ou pro posto de litoral? Carro fluente, aprovando a perna 200, pichando a zero, aguardando pra gerar base. Prolonga a perna 200, 190, tá visual com o voo nacional da 190 também, o Bravo Fluente. Sete agora a atualização para gerar base, Bravo Kilo India. Guarda a atualização para base, mantendo a perna do vento, Bravo Kilo India. de identificação, deixa uma senha, nível de voo 200. Para o 050, quase final. 973, curva à esquerda para 020. O limite é localizador. Charlie Hotel, da presente 3 horas final da direto final da 17, com a atualização de pouso, ajuste a 1011. Certo, é autorizado no final da 17. Cancelado no sentido 7 da posição 4.